Ele, o que você acha dos meios de comunicação da atualidade? Aonde? No Brasil. No Brasil, especificamente no Recife? Não, no Brasil. Eu passo a palavra ao meu marido, se que ele fale antes de mim, depois eu completo. Bem, eu tenho comunicação no Brasil, como a maioria das atividades modernas, no país do desenvolvimento, deixo muito a desejar. Deixo muito a desejar. E, de uma maneira geral, podemos considerar como, digamos, o primeiro tópico a ser comentado, o nível em que ele é empregado. Meio de comunicação de massa está diretamente relacionado com a massa para que ele se dirige. Os especialistas, os líderes da indústria, eles têm conhecimento do assunto. Eles geralmente são pessoas de alto gabarito, que têm a oportunidade de contato com gente mais adiantada, mas também são capazes de reconhecer a realidade onde eles atuam. Dessa maneira, nós temos o que vemos diariamente. Uma televisão dirigida para a massa, um rádio dirigido para a massa, um jornal dirigido para a massa. São talvez os três meios de comunicação, a meu ver, mais difundidos. Rádio, televisão e jornais. Os programas, como nós podemos verificar facilmente, são sempre nesse nível. Por exemplo, na televisão atualmente tem um programa sobre música clássica. Esse programa é um peso morto para a televisão, segundo soube. Porque na hora do programa não há público suficiente para satisfazer aquele investimento. A maior parte da população muda o canal para um programa de entrevista com artista de cinema, né? Então isso é só feito somente uma vez por mês. E acontece isso, quer dizer, a televisão não teria nenhum interesse em manter um programa de alto nível, porque ficaria sem audiência nenhuma. Mas é como acho que Ayrton disse, que o problema sério é o problema de massificação da sociedade. Não é só no meio de comunicação, é em tudo hoje em dia. Né? Isso vai decair num campo da nossa especialidade, que seria o do controle da natalidade. Eu penso que se controlasse a natalidade, melhoraria o nível cultural dessa sociedade. Né? O controle da natalidade é um problema fundamentalmente biológico. Geralmente os seres humanos não gostam muito de biologia. Gostam quando é um filme colorido, é o nascimento de uma abelha, o nascimento de um pássaro. Mas quando se trata da biologia do homem, geralmente é preterido, geralmente há uma tentativa de fuga com relação a essa realidade. Por exemplo, o cérebro humano se forma a partir do terceiro mês de gravidez até 6 anos mais ou menos de idade. Se uma criatura dessa não tem uma alimentação balanceada, principalmente naqueles elementos mais necessários, como os aminoácidos essenciais, então esse cérebro não vai ter uma formação biologicamente e anatomicamente funcional a nível de um comparativamente bem alimentado. Quando nós falamos em controle de natalidade, então todas as pessoas passam meramente a considerar uma outra condição, e não essa essencialmente. O que eu acho engraçado é que toda vez que um biólogo começa a falar em controle da natalidade e programação da sociedade, ele é taxado imediatamente de nazista e fascista. Por que essa ressalva que eles fazem, essa reação que o povo tem em geral, até hoje eu não entendi. Porque, ora, se nós vivemos numa sociedade onde as camadas mais pobres da população apresentam um índice de natalidade mais alto, significa o quê? Que daí a um determinado tempo, o índice mental dessa sociedade vai cair. Então, se a gente faz um controle científico dessa natalidade, eu acho que vai repercutir para o bem da sociedade e não para o mal. Outra coisa, o controle também de pessoas que não podem ter filhos porque geneticamente elas são inaptas, são capazes de transmitir doenças. Seria válido esse controle? Quer dizer, uma pessoa antes de casar faria um controle genético, um cariotipo, e se ela fosse transmitir alguma doença, então ela seria impedida de ter filhos. Mas sempre que a gente fala sobre isso, não é também ter reação. É nazista, é fascismo. Eu não sei de onde provém isso, talvez vocês tenham alguma ideia. Eu não sei de onde vem essa reação, esse medo. É um medo atávico, talvez, do homem, ou então originado de religião. O que é que você acha? A religião tem muita força sobre não, isso. Não, eu acho que é mais um comportamento, digamos assim, fundamentado nas necessidades humanas mal compreendidas. Porque uma pessoa ignorante, ele, como toda pessoa, tem as três necessidades básicas. Entretanto, já que ele é um ser pensante, ele pode, em certas situações, desviar aquela necessidade para um pseudo-fator. É o caso, por exemplo, da doação de órgãos através de pessoas que morrem acidentadas. É muito comum uma pessoa saudável morrer de um acidente e o médico que está assistindo aquele caso pedir a doação dos olhos, dos rins, do coração agora também, e o parente mais próximo se negar. Eu acho isso uma... Mas eu tenho a impressão que isso, Tom, é uma questão de formação religiosa. Talvez porque tem uma crença na ressurreição dos corpos, né? E pensa que dando os olhos, dando o coração, ou dando qualquer outro órgão, quando houver a ressurreição, ele vai ficar incompleto. Você pensa, talvez eles realmente pensem dessa maneira. Então, acho que aí é o ponto da religião, ainda tem muita força, né? Talvez inconscientemente na pessoa que faz isso, que tem essa reação. Porque não custava nada cada um doar seus olhos, na mesma doar os meus. Uma atitude, eu acho, lógica, né? Só tem os olhos, vai morrer. Para quem quer mais um? Não há necessidade disso. Mas não, há uma reação terrível quando a autópsia, por exemplo. Se você falar em autópsia com esse pessoal de um nível mais elementar, então eles têm uma reação terrível, né? Isso até é curioso, eu tenho curiosidade de saber de onde provém esse medo deles. Não é uma ignorância só da ignorância, não. Tem gente de um nível melhor que também tem o mesmo medo, né? Mas às vezes o nível da pessoa não é, vamos dizer assim, homogêneo. E com relação a determinados aspectos da vida, continua com a ignorância bloqueando. Por exemplo, nos países envolvidos, o controle da natalidade já existe. É natural, porque as pessoas são suficientemente educadas, instruídas com relação a diversos problemas que acarretaria uma prole muito grande, e devido a esse aspecto, eles naturalmente fazem o controle da normalidade. Sim, mas aqui uma coisa, se existe uma pessoa educada, ela já é naturalmente propensa a entender a coisa, né? Então, se nós estamos num país subdesenvolvido como o nosso, onde a maior parte da população é ignorante, a gente vai deixar que essa população ignorante tenha o direito de decidir se pode ou não ter filho? Ou o Estado deveria decidir por ele, passar por cima dele, dessa liberdade de decidir por ele, em nome do bem comum? Bem, mas aí a maneira de agir, às vezes as palavras têm uma significação dúbia. Por exemplo, como o governo agiria? Muitas pessoas que ouvem você falar pensariam que era o governo impor, mas seria, digamos assim, através de uma difusão, de uma propaganda, não é? A utilização dos meios de comunicação para criar uma imagem, mesmo que seja uma imagem à semelhança do que ocorre com os produtos comerciais, que não têm valor, mas aparecem tanto no mercado que tendem a ser. Mas essa mensagem não atingia tudo. Deveria o homem ter a liberdade de optar e decidir, mesmo que ele fosse capaz de ter uma prole doentia, fosse prejudicar a sociedade, teria ele esse direito? Ou caberia ao Estado decidir por ele? Eu acho que caberia o Estado não poderia decidir, o Estado poderia decidir, mas os mecanismos seriam, digamos assim, mais aceitos se fossem através dos mecanismos já utilizados pela indústria. Sim. Quer dizer, a propaganda claro. De massa. Mas... Bom, atualmente a televisão está até fazendo, né? Questão de higiene. Eu acho válido esse sistema agora. Acho muito bom, porque ele, de alguma maneira, aquilo cala nas pessoas, né? A gente nota, assim, empregado falando, não, eu vi na televisão tal coisa. Por exemplo, quando em casa a gente fala em questão de higiene, não deixa a mosca pousar aqui, a empregada olha para a gente como se a gente fosse maluco, é uma questão de... Agora não, se vê na televisão, aquilo já fica gravado, né? Eu acho isso muito válido, é um aspecto positivo da televisão atual, é esse. Mas não é tanto quanto deveria ser, porque há problemas muito mais importantes que têm, digamos assim, preferência. É o caso, por exemplo, da própria educação doméstica. A educação doméstica, eu acho que seja uma base de relacionamento humano em qualquer local, principalmente trabalho. E quando falta essa questão que eu chamar de comezinha, relacionamento humano, então muitas coisas podem deixar de funcionar. Por exemplo, é muito gentil atuar com as pessoas com mais calma, com mais paciência, do que utilizar os métodos do seu, de carão, de elevar a voz ou ameaça. Mas apesar de que numa certa faixa de idade, em faixa etária, é preciso uma tomadinha da questão de reflexo condicionado. Não adianta você falar com uma criança novinha que ela não entende, né? Tem que apanhar mesmo, não digo com força, espancar, mas é apanhar uma pancadinha para criar um reflexo. Mas tem gente que não tolera isso, né? Meu pai, por exemplo, se falar em dar uma pancada numa criança, ele dá na gente. Mas uma criança ele não admite de maneira alguma. Mas esse problema de entrevistar pessoas de campo especializado provoca isso. De meio de comunicação já passamos para controle de natalidade. Mas não tem problema. E reflexo condicionado. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Então pode voltar fazer ao assunto. Eu tenho a impressão que o meio de comunicação mais que tem mais penetração, não, na sua opinião? O primeiro, que vem, digamos assim, né? Vai depender do poder aditivo das pessoas, né? Porque se a pessoa tem dinheiro para comprar televisão, só é a televisão. Se não tem, é o rádio. Acho que atualmente ainda aqui é o rádio, né? Pelo menos aí pelo interior, é o rádio. É uma questão de poder aditivo. Mas, digamos, por exemplo, no caso de comunicações, eu acho que o primeiro aspecto a ser considerado, o primeiro modo da comunicação a ser considerado é a comunicação entre pai e filho, ou pai e filho, e não a televisão ou veículo. Porque, geralmente, se observa um aspecto muito importante. Quando um assunto é complexo e se trata esse assunto com conhecimentos superficiais, nada funciona. Há cerca de uns 20 anos, começou no Brasil a teoria de não se bater nos filhos. Porque São Sérgio, outro autor, achava que não devia se bater nos filhos, deixar ele crescer como as batatas crescem no pomar. Liberdade sem medo. E então. Isso contrariando as leis biológicas, né? Porque todos os animais que criam a prole, eles castigam a prole para poderem aprender. A leoa, por exemplo, galinha mesmo, bico, pinto, né? Quer dizer, essa teoria, então, foi uma teoria onde faltou a opinião de um biólogo. Daí que eu penso que os biólogos deveriam intervir, mesmo na política de um país, para dar a base biológica da orientação que deve ser dada. Quando o homem esquece esse aspecto biológico dele, geralmente incorre em erros gravíssimos, como esse da questão da liberdade sem medo. Né? Acho que já estão até voltando à teoria antiga, que uns palmadinhos, de vez em quando, fazem mais efeito do que uma liberdade restrita, né? É basicamente uma criança, quando ela começa a ter condições de usar seus sentidos, isso não é de uma maneira plena, de imediato, mas paulatinamente. A primeira coisa que ela necessita é a realidade de um fato. O mundo é estranho, o mundo é desconhecido. Então isso provocaria na estrutura mental da criança um pavor que iria, digamos assim, tirá-la do tempo. Então ela volta para o pai e para a mãe, como aquilo que é mais próximo e é mais sujeito à confiança da parte dela. Então ela tenta dominar o pai e tenta dominar a mãe, como uma atitude de verificação daquela estrutura. É muito comum ver uma criança de braço, acostumada a ser carregada no braço, quando se bota no berço, ela chora. Então o pai ou a mãe, com receio, pega a criança e bota no colo. Então ele acha que aquilo é uma atitude, digamos assim, de carinho, de bondade para com o filho, quando na realidade é um verso. Porque o filho está testando a estrutura. Se ele consegue mudar aquela estrutura, ele tem consciência, não na nossa consciência de adulto, mas ele tem consciência que ele não é capaz de confiar na sua própria habilidade, na sua própria capacidade. Então, se aquela capacidade muda a estrutura que ele confia, então ele passa a não confiar na estrutura. Então fica um menino agressivo, chega uma visita, o menino chuta os pés da visita e puxa a roupa da visita e pula em cima da visita. Mas aí, eu estou pensando aqui, então, talvez se a criança fosse informada do que ela deveria fazer, informada no nível mental dela, talvez ela não agisse de uma maneira errada, porque os índios, por exemplo, eles não batem nas crianças, né? Eu estava lembrando disso agora. Os japoneses também, né? Não batem. E os japoneses são altamente disciplinados, né? Altamente disciplinados. Quer dizer, talvez a pancada não seja... Depende da sociedade. Por exemplo, a sociedade, sim, mas a criança é respeitada. O japonês tem tradição, né? É um país cheio de tradições. O índio também tem a tradição dele, que transmite ao filho, né? Talvez ele receba essa transmissão e saiba os limites deles, até onde eles devem ir, onde não devem ir. E não seja necessário levar umas palmadinhas e mesmo tudo. Mas no caso do japonês... Talvez não é a falta de comunicação entre pais e filhos mesmo. No caso do japonês, eles têm uma sociedade de muitos níveis. Até a linguagem deles é uma linguagem especial. Dependendo da pessoa que se dirige àquela linguagem, ela muda. Então a criança cresce num ambiente desse. E mas ela sente confiança nessa regras, estrutura. Né? Um ambiente onde existem regras de comportamento. Ela mas sente nós essa temos estrutura isso. E apenas se integra, paulatinamente. Vai se integrando à medida que cresce, à medida que vai aumentando as percepções, ela vai aceitando aqui com mais naturalidade. Agora imaginemos, por exemplo, um caso de uma família brasileira. O pai e a mãe, na adolescência, deram São Chefe Rio e durante o noivado discutiram que os filhos não deviam sofrer nenhum castigo drástico, nenhuma maneira de tolher a sua atividade que eles acham natural. E essa criança vai crescer numa condição de comandar sem saber comandar. Manda no pai, manda na mãe, manda na avó. E fica inseguro, porque ele precisa, como condição básica, de segurança. Se ele não tem essa segurança, ele aí aumenta o seu volume de agressividade. E hoje em dia todas as crianças são agressivas. Agressivas diferentemente de 20 anos atrás. 20 anos atrás era comum ver as crianças brigando no colégio. Muito comum. No meu tempo mesmo, era muito comum as crianças brigarem. Mas havia entre pais e filhos um respeito muito maior do que há hoje. Atualmente, esse respeito entre os pais e os filhos não existe. Os próprios pais também, depois de cansados, e todos cansam, passam a tratar os filhos como se fossem adultos. Quando eles estão cansados do trabalho, chegam em casa, digamos, com uma carga emocional maior do que normal, eles passam a questionar coisas com os filhos que, numa outra hora, numa outra ocasião, que eles não estariam assim tão sujeitos a uma fuga. Então, os filhos ficam simplesmente atordoados, porque ele espera do pai, pelo menos, um comportamento sempre constante. Isso vem ainda mais incrementar a falta de segurança que ele tem com o mundo, porque o pai, a mãe, o ambiente familiar para a criança é o primeiro contato que ele tem com o mundo. Agora que nós estamos falando sobre educação, estou lembrando o seguinte, nós somos casados e não temos filhos. Estou lembrando a história. Um senhor dizendo, antes de casar ele tinha 6 teorias e não tinha nenhum filho. Depois que ele casou, ele tinha 6 filhos e não tinha nenhuma teoria de educação. Eu acho que será o nosso caso, sabe? Nós estamos falando, mas sem nenhuma experiência particular no assunto. Não, eu não diria tanto, porque se fôssemos basear nesse princípio, nós teríamos que negar toda a autoridade, digamos, do padre. O padre aconselha a família, ele nunca casa. Né? A freira orienta crianças, nunca teve suas próprias. Então, toda a estrutura ocidental, pelo menos, estaria, né, em questão. A própria estrutura também oriental, o Dalai Lama, por exemplo, ele não tem crianças, orienta a sociedade. Eu acho que é muito relativo. Agora, o que acontece é a falta do, digamos assim, do conhecimento racional da coisa, a diferença. Mas o conhecimento entre racional, um sentimento, então, licença, é até o momento onde entra o sentimento, né? Nós estamos falando porque não temos filhos. Se nós fôssemos criar os filhos de outras pessoas, eu tenho certeza que nós aplicaríamos todas as teorias corretas, pelo menos aqui julgamos corretas. Mas na hora de criar os nossos filhos, entra o sentimento, né? Será que o sentimento é tão forte que impede a pessoa raciocinar direito? Eu não sei. Porque eu tenho visto gente inteligente, quando tem filho em casa, é um desastre. Perde totalmente o bom senso. Perde, fica completamente cego. Eu não sei, talvez seja o sentimento ou o temperamento da pessoa, né? Ah, essa possibilidade. Talvez então as crianças deveriam ser educadas por pessoas estranhas, né? Não pelos pais. É, a teoria é a válida atualmente, né? Até onde começa, ou até onde acaba, nós não sabemos mais. Antigamente, o pai, o homem das cavernas, ele tinha a responsabilidade de educar o filho durante toda a vida de educação do filho. Mas, uma vez que a sociedade criou a produtividade, quando o homem não precisou caçar para se alimentar, alguns caçavam ou plantavam, ou ainda criava, e havia um supérfluo para ele, ele podia trocar com outro, então criou-se a produtividade. A produtividade permitia que as populações tivessem condições de deixar parte dela para se dedicar a outros assuntos, por exemplo, às artes, à política e ao ensino também. Então, há muitas vezes aquele problema. A mãe tem necessidade de trabalhar e deixa o filho na creche. O filho já está mais bem ligado. Agora. Aí vem o problema da formação das pessoas que vão cuidar da creche. É. Né? Por exemplo, eu acho muito errado que uma professora do nível que ensina no curso primário ganhe tão mal como ganha atualmente. Eu acho que deveria ser o professor mais bem pago na nossa sociedade, professor primário. Porque é aquele que vai formar o indivíduo, né? O professor universitário ganha muito mais, mas não tem obrigação de formar, ele já pega um adulto. Ele é um técnico. E enquanto que um professor de nível primário, ele forma o indivíduo, o caráter e tudo. Então deveria ser muito bem preparado, não ter somente esse curso que tem, e ser muito bem pago também. Mas ocorre justamente o contrário, né? Não sei se agora mudou o sistema. Parece que professora primária tem que ter um nível universitário, né? Parece que é obrigatório. É. Mas antigamente não, era só 3 anos de curso normal, né, pedagógico. Não preparava de maneira alguma. O que é essa da influência da televisão no comportamento das crianças? Eu tenho a impressão, no fundo mesmo, que a televisão ajuda um pouquinho a desafogar a mãe. A realidade é essa. A mãe sempre tem uma dorzinha na consciência que está deixando o filho mais do que deveria assistir televisão, mas os filhos ficam sentadinhos, né? E apenas o barulho da televisão incomoda. É, eles ficam sentadinhos, mas depois que acabam os programas, acho que eles ficam muito mais violentos, pelo menos meus sobrinhos. Estou falando só dos meus sobrinhos. Eles tentam imitar o que vem na televisão. Eu acho os meninos mais violentos depois que vem a televisão. E deve-se levar em consideração também o mal físico que causa a televisão, né? Questão até de epilepsia, etc. As mães deveriam ser mais alertadas quanto a isso. A proximidade que fica do televisor questão de vista, dor de cabeça e tal. Acho que hoje em dia, por exemplo, muitas crianças têm dor de cabeça e enxaquecas fortíssimas que não tinham antigamente. A falta de exercício e a proximidade do aparelho de televisão provoca esses problemas de saúde, né? Também. Agora, eu acho que a influência é marcante sobre criança, apesar de eu não ter criança, mas acho que eu tenho visto a influência marcante, o vocabulário, a maneira de falar, de se comportar, é quase copiando televisão. Hoje em dia também criança não abre um livro para ler. Nenhuma. Nem revistinha mesmo, é difícil encontrar uma criança lendo uma revistinha em quadrinho. Não tem, né? Ficam saturadas daquelas bobagens de televisão. Eu acho que o problema está no senso das proporções. A televisão não é perniciosa. Ela não faz mal. Ela também não faz bem. E também não é uma coisa boa. Isso tudo dependendo das condições de proporção. É lógico que ter um filme dentro de casa, um cinema dentro de casa, há filmes belíssimos da natureza, há filmes da terra, de caráter filosoficamente básico. Mas o que nos deixa, digamos assim, apreensivos é o senso das proporções, inclusive entre os problemas. Entre os problemas. Porque a televisão deve, deve jogar com uma espécie de horário. Ela sabe mais ou menos que dependendo de tal horário, tem tal tipo de público e assim por diante. Mas e eu não tenho impressão que eles escolhem. É que eles nivelam, eu acho que eles nivelam esse horário, essa censura, pelo nível mais baixo, né? Pelo nível intelectual mais baixo. Porque, por exemplo, horário de 10 anos é horário de 2 anos de idade. Horário de 14 anos, horário de 10 anos de idade. Acho que é até horário de adulto. Eu tenho a impressão que hoje em dia nós temos um problema muito, muito grave em tudo, não é só no campo das comunicações, né? É o problema do relatório das estatísticas. A maneira de orçamentar um programa exige um relatório, exige um acompanhamento estatístico. Isso faz com que esqueçamos, na maioria das vezes, as unidades dessa bola. Por exemplo, se um determinado colégio necessita de um padrão de aprovação superior a 50% dos seus alunos, eles não vão lembrar que haverá alunos onde não há possibilidade de conseguir alcançar esses 50%. E haverá outros anos que talvez atinja até os 100%. Mas o colégio se prende muito ao relatório. Então, muitas vezes, uma pessoa inocentemente olha para uma concepção de gráfico e observa que aquele colégio todo ano atingiu no mínimo 55% de aprovação. Ora, um biólogo, olhando um gráfico desse, ele vai olhar quantos alunos tem o colégio. Se o número de alunos que o colégio tem permite uma amostragem representativa todas as vezes, ele pode aceitar isso. Mas se o número já sabe que é um número que não permite uma amostragem representativa, ele vai notar que aquilo foi arranjado. Por exemplo, facilitou-se os exames finais ou apertaram os exames finais para manter sempre dentro daquele padrão. Para quem não conhece, olha assim, aquele colégio é ótimo, está dentro do que se espera, do estatístico, etc. Mas na realidade aqui não é um fato. A própria Universidade de Harvard, por exemplo, que é considerada uma das maiores universidades do mundo ocidental, eles sofrem desse problema. Antigamente, cerca de 15 anos atrás, um aluno egresso da Universidade de Harvard, ele tinha um conceito A, por exemplo, ele não submetia nenhum teste em empresas quando eles iam procurar emprego. Porque aquele nível de A da Universidade de Harvard já considerava como suficiente para assumir certas responsabilidades profissionais. Mas a universidade foi tão pressionada, porque são muito poucos que tinham aquele nível, que hoje em dia 80% tem nível A. Então as empresas notaram que o A atualmente já não era o mesmo A do passado. Então passaram para todos aqueles que podem aquele nível A fazer teste. Então a tendência de massificação das coisas e a falta da compreensão da estatística é um problema que, não sei se o exemplo foi Foi claro, mas é um problema muito sério, porque pode modificar, aparentemente, o significado daquilo. E, por incrível que pareça, passa. Passa praticamente em todos os níveis. É muito comum a pessoa se deixar ludibriar por um aspecto, digamos assim, de uma curva de Gauss, quando não sabe que para uma curva de Gauss ser real é preciso haver uma representatividade daquela amostragem. Por isso que eu acho que vocês não estão tendo muito bom sucesso no filme. Então, você prefere cinema ou teatro? Cinema. Prefiro cinema. Cinema bom, que hoje em dia é tão difícil, né? Mas eu não gosto de teatro também. Talvez porque aqui, eu nunca viajei para o exterior, talvez aqui não tenha artistas que sejam artistas de teatro realmente, né? Então isso talvez não despertou em mim uma apreciação maior pelo teatro. Enquanto o cinema vem de fora, tem um gabarito talvez melhor do que o teatro. Agora, de um modo geral, eu não gosto nem de cinema e nem de teatro. Aliás, é sempre uma briga, maneira de dizer, lá em casa, porque a gente gosta de cinema como distração. Quer dizer, qualquer filme que vá rir ou dar risada, qualquer coisa, achar engraçado. Eu gosto mais de filme sério, filme que aborde um problema, por exemplo, problema de educação, problema mental, problema mais sério da vida, sabe? E isso é difícil hoje em dia, né? É difícil de encontrar um filme de... Qual o seu tipo de filme preferido? Gosto do filme que me distraia. Uma boa comédia, não uma comédia grosseira, mas uma comédia sutil, é bem agradável. Faz com que tenhamos a possibilidade de aliviar um pouco a tensão. Mas talvez por isso a televisão não seja, quer dizer, não seja feita de uma maneira mais séria. Porque eu acho que uma pessoa que liga uma televisão, ela quer se distrair, né? Quer descansar a cabeça. Talvez eles não levem a coisa mais para a parte mais intelectual, porque não descansaria ninguém, né? A pessoa que ligasse a televisão fosse cansar a cabeça, acho desligado na memória. Então eles tentam fazer a coisa mais amena. Talvez seja isso. Não, eu tenho impressão que basicamente o problema é o sistema de financiamento da televisão. A televisão, disse-se em primeiro lugar, de ter uma audiência, já que eles têm um concorrente, vamos ver quem é o que tem uma audiência melhor para poder cobrar mais caro. Esse é o princípio do comércio. Então, em vez de tentar contribuir com um pouco da responsabilidade que quer queiram, quer não, eles têm em ajudar a educar o povo, também fazendo o que eles querem, eles procuram simplesmente as audiências, os níveis de audiência. E depois enxertam aqueles anúncios que talvez pudessem ser muito melhor sucedidos se tivessem o cuidado de olhar o assunto completo como tal. E outra coisa, a gente sempre pensa que a televisão poderia fazer um programa mais evoluído, de um nível mais elevado, mas na realidade, quem trabalha na televisão é capaz de fazer isso? Ou aquilo que eles fazem é o máximo que eles podem fazer? Talvez eles não sejam capazes de fazer coisa melhor. Pode ser isso também. Uma pessoa de um nível intelectual melhor, geralmente não trabalha na televisão. Mas aí surge um problema sério. É que se um funcionário com um salário de X resolve o problema Y, para que contratar um funcionário de salário 2X para resolver Y mais X? Então é a questão básica do que recebem como entrada e do que vão subtrair na saída. O lucro é o resultado final. Mas a coisa toda é muito simplista. Hoje em dia tudo redunda na questão econômica, né? Dá lucro, faz. Não dá lucro, não faz. Então a vida se fala sempre. Talvez seja até melhor ser assim. Por exemplo, essa entrevista. Essa entrevista é naturalmente baseada. Não conheço, confesso que o assunto para mim é completamente leigo, mas quase que uma similitude do que está ocorrendo atualmente na televisão. Eles estão tentando fazer uma amostragem, aliás, estupidamente grosseira, dos conhecimentos gerais do povo brasileiro, no Rio de Janeiro e São Paulo. Então fazem perguntas que são fora de atualidade. São perguntas de memorização. Então, não é de conhecimentos gerais, é o teste de memorização. Porque um assunto verdadeiramente aprendido, ele é incorporado. Se ele não é aprendido, ele não se incorpora. Eu acho, por exemplo, que esse tipo de entrevista falada no Brasil tem uma conotação talvez diferente de que possa haver, digamos, em Portugal. Aqui nós temos um visto de linguagem muito comum, mas que são, digamos assim, quase que uma necessidade de não se sobressair do meio, do ambiente. Quando nós vamos escrever, escrevemos de maneira diferente. Por quê? Há locais, há regiões do mundo que se escreve da maneira que se fala. Mas aqui no Nordeste do Brasil, em São Paulo, talvez pela influência do imigrante, não se escreve da maneira que se fala. Ninguém for falar da maneira que escreve, aquilo como pedante. Ninguém é pedante. Então, sem contar que ninguém entenderia, quase nem faz. Quando eu ajeito aula, eu uso, por exemplo, o objeto direto. É difícil o aluno entender. Apesar de não ter obrigação de descer até o aluno, eu tenho que falar de uma maneira diferente. A gente tem que restringir o vocabulário. Se usar essas palavras, você passa no metade da aula explicando o que está dizendo. Por exemplo, eu empreguei a palavra lábio ontem numa aula. Ninguém sabia o que era lábio. Ninguém nunca tinha ouvido falar o que era lábio. Turma de quatro semestres. Por exemplo, na semana passada eu falei, no sentido lato. Um aluno veio para mim e falou, eu sei o que é lata, mas lato não sei o que é. Então, a tendência é ir diminuindo o vocabulário para poder tornar mais, vamos dizer assim, inteligível para o aluno. Senão, essa pressão cada dia é muito grande. Então, por exemplo, creio que no Maranhão, por exemplo, é bem conhecido que o povo fala um português melhor. Porque há menos influência de imigrantes, não só de outras regiões do globo, como também do próprio país. Então, é uma população que emigra, portanto, mantém-se tradicional nos seus costumes de linguagem. O português lá é melhor. Mesmo a pessoa que não tem culturalmente, digamos assim, um nível que seria de comparar com o daqui. Por quê? Porque não sofre essa influência. Mas uma aula, uma vez, eu assisti uma aula de um professor de economia. Esse professor primava por uma linguagem pura, uma linguagem, digamos assim, mais fina, compatível com o nível e a profissão que ele tinha. Mas ele me confessava que já estava desistindo. E hoje encontrei com ele usando, inclusive, neologismos aí que ainda não são tão facilmente aceitos, né? Fere um pouquinho o ouvido da gente, como sacou e como é? Levar um papo. Sacou, vou levar um papo, tô afim. Isso aí é coisa que eu acho que todo animal está aprendendo. Mas é chocante, professor. É chocante. Mas os alunos gostam. Mas os alunos gostam. Eles têm mais resultado. É a comunicação de massa. É a comunicação de massa. Quer dizer, o professor tem que ser de massa. É a agora, do controle da natalidade, né? A pessoa, o planejamento mais sentido da natalidade. Eu acredito que acham que isso é o dinamismo da língua. E de uma certa maneira eu acho também. Dizem até que se não fosse a linguagem popular, não existia a língua neolatina, né? Mas há uma diferença entre isto e uma riqueza de vocabulário. De conhecer realmente o valor semântico da palavra. Expressar de uma maneira que possa se realmente dar um sentido preciso àquilo que a pessoa quer dizer. Você lê habitualmente jornais? Jornais não, porque é preciso ter um estômago bem grosseiro para aceitar ler jornal habitualmente. Mas eu gosto muito de ler. Eu acho uma questão até de obrigação, né? Tem que, de qualquer maneira, se atualizar com as coisas que estão acontecendo. O que você lê primeiro no jornal? A primeira coisa que eu leio no jornal é Charles Brown. Primeira coisa, acho que a melhor coisa do jornal é a Chaves Belo. Depois, então, passa para noticiário, político, etc. Mas, por exemplo, Jornal do Nordeste. Jornal do Nordeste está muito bom. Mas, aí eu vou mostrar um defeito democrático. No jornal, o que, né, realmente nós procuramos, em primeiro lugar, são notícias sobre livros que são impressos no Brasil. Não tem. Ou estrangeiros. Não tem. Quando esses jornais não têm mais, passaram a não ter mais essas notícias, então a gente fica não, sem aquela notícia de interesse e passa a ver qualquer bobagem. Então é aquilo que na hora, compreendeu? É um passatempo. Às vezes olha para ver se o mundo ainda está geloide ou atrasado, não sei. E assim por diante. Mas lá nas notícias que se procuram, vamos admitir um jornal, não um jornal paroquial como o nosso, mas um jornal bom. Então a primeira coisa que nós procuramos é a parte das notícias do campo de biologia. Livros sobre biologia, descobertas científicas que saem, chamam a atenção do público. Antigamente o Jornal do Brasil trazia artigos ótimos sobre biologia e sobre o livro. Hoje em dia é terminado. Hoje em dia não tem. Então eu compro mais espaçadamente, mas eu compro, porque estou comprando o Jornal do Brasil. Antigamente eu comprava só todo domingo, mas agora não tem mais aquele livro. Então a gente compra mais para não ficar tão fora das coisas. Mas num plano talvez décimo, no décimo plano, porque seria realmente aquele que nós queríamos entender. Então a pergunta às vezes, é uma questão de aproveitar vocês, a pergunta às vezes tem seu valor em função daquela condição. Por exemplo, admitamos que o jornal seja um jornal razoavelmente adequado, qual seria? Aí a resposta seria certa. Não sendo. Mas num jornal que a gente passa diretamente para a realidade do fato, aí a resposta se perde na sua significação. É, futebol. É o que tem mais no jornal de futebol. Quem não gosta de futebol, não tem o que fazer. Agora, voltando a essa entrevista, eu acho a entrevista um pouco artificial, porque não leva em consideração o medo, acho que é a tábua que as pessoas têm de máquina. O selvagem, por exemplo, tem pavor de máquina fotográfica, né? Porque vai captar a alma dele. Então, se você tirar fotografia de um selvagem, ele mata você para recuperar fotografia. Não quer dizer que vou matar vocês, que levaram minha voz, mas de qualquer maneira, a gente fica meio artificial, né? Então. Talvez se pudesse gravar sem a pessoa estar assim, vis-a-vis, mas né? Talvez fosse tipo melhor. Também. Tem esse tipo. Talvez seja mais natural, né? Bom, é claro que eu estando sabendo que está gravando, eu vou procurar caprichar um pouco o vocabulário, é lógico. Não é? A gente não usa certas coisas, tá? Sai sem querer, mas de qualquer maneira a gente procura policiar mais a linguagem, né? Talvez não fique muito pessoas representativo, né? Tem gente que usa mesmo. Tem gente que usa, né? Eu acho que sim. Eu fico dizendo então, porque fica realmente uma coisa artificial. Não, somente quem não tem hábito de dar entrevista. Agora, eu tenho a impressão que as pessoas que são, digamos assim, mais qualificadas para esse tipo de entrevista são as pessoas que trabalham no campo das ciências humanas. Por exemplo, um escritor, um teatrólogo, também os sociólogos e principalmente os psicólogos. Os psicólogos iriam dar uma entrevista notável. Eu gostaria até de assistir uma entrevista de um psicólogo, porque eu não acredito que um psicólogo sem conhecer biologia, ele seja um psicólogo. É como um teólogo, por exemplo. Eu achei muito interessante uma notícia que alguém tinha obtido o título de doutor em teologia. O assunto é extremamente difícil para um biólogo entender. Como a pessoa pode ser doutor numa coisa que ele não conhece? Ele não sabe nem se existe ou se não existe. É incognoscível, né? Perda de tempo. Como é que ele pode ser doutor? Então ele mostrou naturalmente aos pares que tinha habilidade no uso dos argumentos, das trilogias, no uso talvez até da literatura arcaica, não é? Ou de algumas línguas mortas. E isso mostrou aquela panaceia toda fez com que ele se tornasse igual àqueles que estavam dando o título de doutor. Mas é um campo até fácil. Mas teologia? Como que a pessoa pode ser doutor em teologia? A primeira condição A primeira condição do conceito teológico é o, desconhecido, né? O absolutamente desconhecido, infinitamente grande. Ele fala de Deus, Deus não responde. De Deus é assim, é sabe? Não tem réplica. Talvez não conseguisse fazer uma tese de mestrado sobre formiga. Porque ali muita gente já conhece uma formiguinha, anda e vai dizer, não, a formiguinha não tem 10 partes de pata, não, tem somente 3. Aí estaria acabado, quer dizer. É uma coisa curiosa. E correio, vocês usam? Ah, uso. Gosto muito de receber cartas. E frequentemente eu escrevo também. Correio eu uso bastante. Agora. Está bem caro agora. Está caro e continua com os defeitos básicos de antigamente. As cartas continuam sendo extraviadas, demoram a chegar, etc. Às vezes a gente fica bem. Aliás, nós ficamos, né? Estou gravando, nós ficamos bem alegres porque uma carta levou 48 horas para subir essa carta. Aí na segunda mexida, ela é 20 dias. Quando chega, né? Ontem mesmo mandei uma carta com umas cópias xerox dentro, tem certeza que não chega para São Paulo. O envelope vai gordinho, não chega. E telegrama? Telegrama hoje em dia com o telefone. Quase que não tem ligação, aquele caso direto, né? Quase que não tem ligação, aquele caso que eu tinha antigamente, né? E depois eu não confio muito em telegrama, mas eu tinha para passar o telegrama, mas que nunca chegava. Outra vez eles vão no mesmo mecanismo, ligaram as cartas, né? Pra onde? Uma vez era comum eu passar telegrama quando eu viajava, dependendo do local. Quando eu voltava, eu nem recebi o telegrama. Em outros locais, não chegava muito rápido. Mas em certas regiões, aqui do Nordeste mesmo, eu mesmo recebi o telegrama. Marquei se na porta do almoço, eu ia lá no telegrama. Dependia do local. Você tem telefone? Sim. O que você acha? Acho muito útil, inclusive quando o telefone da caverna a gente fica, pensa que está faltando alguma coisa, né? Eu acho extremamente útil. Evita muitas vezes o deslocamento, né? É. E resolve muito problema. E traz um problema também. Às vezes traz mais problema do que resolve. De qualquer maneira não deixa de ser útil. Agora eu queria que vocês me dessem uma ideia do conceito que vocês dão de língua. Depois da entrevista. Depois que gravou, vocês ficaram. Porque falaram aí sobre gramática, não sei o quê. Esse aspecto aí. Eu sou contra a gramática, eu jamais sou gramática. Eu só passei no vestibular, porque no tempo que eu fiz vestibular tinha dissertação, né? Aí eu fazia dissertação, valia 5, mas na hora da gramática eles acham. Eu sou contra a gramática. Não sei gramática. Se tiver que estudar uma língua com gramática, não adianta. Thank you.